Toda vez que eu tô em entrevista, eles perguntam mesmo, ladrão. E depois que a gente terminou o disco, sei lá, se eu ganho dinheiro, eu vou me jogar da quebradinha, pra que fita. É, cara. Isso é tudo aí, né, tio? Primeira vez que eu escutei rap, eu tava ali na esquina, botinha nas picadas. É até embaçado falar desses assuntos, oh. Tá ligado? Que aquilo é som, favelado tem dom, né? Só maior, só tem louco no som. Salve as cadeias, Xandão, peço paz. Ilusões mais uma vez, prendeu um de nós. Deus é bom, mas amém, se evitar é bom. Mãe, ora de fato, enfim, foi vários pretos mortos. Beijo, Joe, meu irmão, e o som. Só ladrão, Osmar, Doridinho, Epio, Tubas e Vanus é bom. Tô esperto, ando na fé estou. Tem mais quatro lá na esquina, complemento também. Pois eu sei que na humilde aqui respeitei, amém. A lei é só do forte, igual não tem. Reforço a fé, a Deus digo amém. Sobrevivo a lei, além do mal inimigo. Crague aqui fez sim, várias famílias o fim. Foda-se que são negro, maior parte é infame. O que fazer, meu? Não há motivos pra rir. Faço som, pois eu tenho fé no meu velozão. É no Tonato, enfim, ao Anistela, ao Ariston, meu. Que eu quero, espero, ver todos bem onde quero. Vou mostrar, poder. Nós somos fortes, sim, bem maior que os locks. Mas que polícia, que governo, o He-Man é claro, meu, somos fortes. Deus é bem maior, nós somos loucos, estou aqui com o dinheiro, é sempre bom. Eu sei, não sou raiz, o primeiro vem Jesus, eu sou primeiro. Demorou de acreditar e conseguir, quem corre pelo certo não pode desistir. Mas você é aqui, cadê, quer ver meu jeans? Cada mundo é tipo assim, se eu tenho cheiro aqui, vacilou, é cheque mate. E aí, Lakers, man? Bons tempos, né, não, nego? Lembrança, lembrança. Me lembro do meu tempo de criança. Nunca me esqueci. Fatos verídicos, acontecidos. De todos que vou, que vou. Se liga nesse som, é fatos verídicos. Acontecido, nada de suposição. Somente a verdade. É som do gueto, o que eu vejo. Está aqui, o vento tá aqui. O vento tá lá, o vento vai para todo lugar. 1985, diga. Entrei no rap, daqui pra frente aperto o cinto. O som que eu gostava de escutar, metralha apavorava, Black Juno, McLean está rolando nas festas do lado de casa. De casa, Chocolate Milk e a equipe estourada, DJ Lu, que rolava as bolachas. Marcelo na iluminação, a tia Cida que dançava. Tinha o Café, o Adolfo, o Judão, o Éder, é bem o Beto, o Charutão. No meu tempo de criança, vou dizer o que aconteceu. Tantos caras andava comigo, digo, hoje em dia desapareceu. Foi assim, caiu e já é assim. A polícia dá o fim, aí já era, já era. Deus é bem maior, nós somos loucos, estou aqui, pois o dinheiro é sempre bom. Eu sei, não sou raiz, Deus primeiro vem Jesus, eu sou número um. Demorou de acreditar e conseguir, quem corre pelo certo não pode desistir. Mas você é aqui, cadê, quer ver meu jeans? Cada mundo é tipo assim, se eu for ligeiro aqui, vacilou, é cheque mate. Pode crer, DBS, é bem por aí mesmo, morou ladrão, cê tá ligado que é nóis. Mesmo quem vive aqui, me sabe, não cash. Esconde. 12 aqui, lucro enfim, garante o money. Cê tem os homens, eu sei que dinheiro também compra os homens. Aprendi, porque veloz é assim, vixi. Muitos correm risco, é no cantino. É só saudade, muitos pretos morrem. Só Deus pra proteger na fé. Percebi que muitos dos parceiros que vi ontem não vive hoje, resta lembrança. Do Pedrinho, Xandão, Nelson, Reginaldo. Enfim, deixou saudade, também as pule. Tipo assim, o do Verdinho no campi, sempre ligeiro com os parceiros e os cambé. Primeiro salão, lembro do Caltri. Salãozinho daqui que eu curti, mó viagem. Só tinha três, enfim, menor de idade. Na fase, faz parte, e ali ouvi som. Primeiro show e as mulher, fui na fé. Muita, diga o ladrão. Respeito é igual este, isso pra mim foi bom. Eu sei que com compromisso eu faço bem mais. Nós somos anti-maluf, as coisas que traz ofensas. Bem mais, não devagar, busca paz. Do Quentino ao Veloso, enfim, qualquer lugar. No som tem o Deus, sem a rima está no pente. Se a fé em tono esquente, pois o pai protege a gente, ladrão. Tanto na sul ou na oeste. Quer saber bem? Eu estou só. Deus é bem maior, nós somos loucos, estou aqui, pois o dinheiro é sempre bom. Eu sei, não sou raiz, Deus primeiro vem Jesus, eu sou número um. Demorou de acreditar. que mexeram aqui.